Olá, caras alunas e caros alunos da UCE Eletiva, a indústria cultural no Brasil, século XX. Eu estou gravando esse pequeno áudio com algumas orientações, alguns comentários, na verdade, sobre os quatro textos que serão contemplados na nosso encontro síncrono da próxima sexta-feira. Então, na verdade, são os dois textos da semana passada e os dois textos dessa semana. Num primeiro momento, o objetivo geral da aula será a discussão de dois temas centrais do nosso curso. Primeiro, a proposta apresentada pelos autores de Frankfurt, por Theodor Adorno e Max Horkheimer, do conceito de indústria cultural, né? Nós já conversamos em linhas muito gerais na apresentação do curso, então agora a gente se debruça um pouco mais, com um pouco mais de detalhe, na ideia de indústria cultural, mas a partir de dois autores fundamentais dessa mesma escola de Frankfurt. Por mais que o primeiro, que é o Walter Benjamin, não tenha exatamente proposto e nem se aliado de alguma maneira, alinhado de alguma maneira a essa ideia, e sim problematizado essa questão de uma indústria cultural, não é? Então, o outro assunto central é a ideia de massa. Né? A gente tem usado, é comum que se use mais, essa ideia de massa vinculada à ideia de meios de comunicação. Então, a ideia é fazer um pequeno recorte nessa ideia de massa, problematizando-a, discutindo a sua dimensão sociológica propriamente dita, a partir de dois outros textos. Dois textos, eles são pequenos, mas eles são textos bastante densos e importantes. Um deles do Raymond Williams e outro do Fernando Pinheiro, que é professor na Sociologia da USP. Então, eu queria oferecer um comentário geral, mas para unificar, buscar uma linha de diálogo entre esses quatro textos. E convidando-os não só, claro, à leitura, como a participar não só da nossa aula, como de uma discussão que a gente possa fazer sobre eles, né? O primeiro texto é um clássico da filosofia, da sociologia, da história, de várias áreas envolvidas no estudo das artes. É o texto do Walter Benjamin, chamado A Obra de Arte na Época de Suas Técnicas de Reprodução, ou, em outras traduções, na época de sua reprodutibilidade técnica. É o texto, como eu já disse, de 1936, e que tem a sua importância no pioneirismo do autor em questionar a questão da situação, vamos dizer assim, da arte na época das técnicas, de suas técnicas de reprodução, e aí essa reprodução é entendida como multiplicação ou a capacidade técnica de fazer cópias. Esse é um tema, como eu falei, clássico, na medida em que o Walter Benjamin enuncia um conjunto de problemas que, na altura em que o texto foi publicado, imaginamos, e os comentaristas apontam nesse sentido, ele revela um conjunto de problemas que a gente só foi poder identificar no desenvolver de todo o século XX, né? Na medida em que só a ativação do grande sistema da indústria cultural e da multiplicação das obras de arte, das obras musicais, a consolidação da fotografia e do cinema, puderam dar subsídios para a gente entender melhor o que o Benjamin dizia lá nos anos 30, em meados dos anos 30. E o que pensar, então, na era do digital, que não vai ser exatamente o nosso objeto de estudo, mas a gente, olhando a dinâmica da cultura e da arte no mundo do digital, a gente não consegue também esquecer do Walter Benjamin. Então, as questões são ligadas à ruptura com a tradição em que a arte era produzida até o fim, até meados, vamos pensar assim, meados do 19, quando esses meios começam a se desenvolver de maneira mais veloz. O próprio Benjamin, ele enuncia, ele aponta historicamente formas em que essas reproduções, essas cópias, elas foram feitas, elas começaram a ser feitas, né? Depois todo o pioneirismo também das artes gráficas e da imprensa, né? Até chegar em questões muito mais delicadas e que dizem respeito a uma obra de arte que tem uma aura, tal como ele desenvolve, né? E essas obras de arte, elas poderiam ser acessadas numa situação apenas presencial, em que se realizaria o máximo da sua potência, que é aquilo que acontece no aqui e agora. Então, para não me estender, porque é um simples comentário, não é uma apresentação do texto, como é preciso fazer, né? A gente vai ter oportunidade de fazer isso. A grande questão está ligada a um tipo de deslocalização desse aqui e agora da obra de arte. No momento em que o tempo, as relações entre tempo e espaço, elas são totalmente subvertidas com as cópias. Na medida em que são feitas cópias que viajam para lugares os mais diferentes e permitem um tipo de fruição que antes seria totalmente impossível, né? Então ele vai mostrar, por exemplo, a unicidade da experiência teatral e da ruptura radical que se tem quando determinados enredos, antes apenas encenados no teatro, passam para um meio completamente revolucionário por minha conta, não está na boca do Benjamin esse adjetivo para pensar no cinema. Então é no cinema que eu estou querendo chegar. Então é em torno desse conjunto de questões que são realmente fundamentais para aqueles que querem seguir estudando qualquer perspectiva que envolva os meios, os mídias em geral. Esse texto é, assim, é a grande pedra de toque, o grande ponto de partida e um grande recurso de compreensão, entendimento e crítica dessa situação que aflora de maneira radical no tempo em que o Benjamin está observando as paisagens urbanas e as transformações trazidas pela modernidade. Então, o outro texto, eu pus esse em primeiro lugar por uma questão cronológica, né? O texto que eu selecionei do Theodor Adorno, um texto que tem vários nomes, né? É Indústria Cultural Revisitada ou Resumo da Indústria Cultural, e é um texto originado na transcrição de uma conferência de rádio feita pelo Adorno em 1962. Então, nessa altura, ele faz uma retomada das principais ideias do que foi e é um capítulo de um outro livro fundamental para o entendimento dessas questões todas, que é A Dialética do Esclarecimento, feita por ele, Adorno e Horkheimer. Então ele retoma as principais questões desse capítulo sobre a indústria cultural, chamado Indústria Cultural, a Cultura como Mistificação das Massas. Então, e traz também uma discussão já que ele faz com alguns críticos do conceito, a recepção crítica que o conceito teve. Então, ele coloca num texto curto, né? Coloca em dinâmica o que dizem os empresários, o que dizem os consumidores, o que dizem os estudiosos, sociólogos, vai assinalando tendências que acabaram mesmo se consolidando, no sentido de flexibilizar a crítica mordaz que esses autores apresentam para a indústria, para a cultura industrializada, vamos pôr em aspas. O terceiro texto, como eu disse na minha mensagem, é um pequeno grande texto do Raymond Williams. Foi publicado só mais recentemente numa coletânea e a gente tem acesso a uma cópia que circula em vários sites, da tradução feita pela Maria Elisa Sevasco, que é uma estudiosa do Williams, uma tradutora da obra dele. E o texto é chamado A Cultura é Ordinária. Ela levando ao pé da letra a frase em inglês. E aonde o termo ordinário, ela acaba fazendo uma segunda tradução, mais interpretativa, chamando o texto de A Cultura é para Todos. Então, esse texto é extremamente representativo e emblemático do pensamento desse autor, que propôs uma ampliação do conceito de cultura, que toma uma dimensão um pouco tendendo à antropologia, na medida em que propõe que a gente entenda a cultura como um modo de vida. Um modo de vida de um determinado povo, de um determinado lugar, num determinado tempo, né? Essa abrangência, ela vai poder se objetivar, se tornar mais específica numa maneira que o Williams pensa na interconstituição entre cultura e sociedade. Então, quer dizer, uma se constitui da outra ao mesmo tempo, né? Elas se constituem da mesma matéria e que é esse modo de vida de um povo, né? E a questão da arte e das expressões culturais simbólicas, como traduzindo esse modo de vida em práticas simbólicas. Dizendo assim, talvez fique um pouco abstrato demais, mas o texto é extremamente claro nos seus propósitos. E eu escolhi esse pequeno texto porque, além dele mostrar um tipo de essência da abordagem dessa escola que se convencionou chamar de estudos culturais, né, de onde o Williams, Raymond Williams, é o fundador, o grande fundador e o grande expoente, eu escolhi esse texto também porque ele traz uma crítica ao conceito de massa. Como eu falei no começo desse áudio, esse é um objeto nosso, né? Refletir um pouco sobre essa noção ou esse conceito de massa, tal como ele surge, tal como os autores vão já equacionando de maneiras divergentes o uso dessa expressão, né? Por isso, um quarto pequeno texto, que é o do Fernando Pinheiro. Esse pequeno texto, ele foi publicado em junho de 2017 na revista Cult, que fez um dossiê sobre o Raymond Williams. Então, o Fernando, a partir dessa crítica, retomando essa crítica que o Raymond Williams faz ao conceito de massa, ele acaba passando em revista a noção de massa tal como ela foi pensada em vários momentos pela sociologia. Isso ele faz de maneira muito sintética, mas muito, muito consistente. Então, apresenta um repertório de possibilidades de pensar a massa a partir da ideia do Williams, né? E nos ajudando nessa tarefa de questionar o sentido que tem a gente pensar em massa quando a gente reflete, estuda a questão da comunicação e a questão da arte, da cultura em tempos de desenvolvimento dos mídias. Então eu quis gravar esse áudio simplesmente procurando ajudar vocês no percurso de exploração desses textos. Dos quatro, o maior em quantidade de páginas é o do Walter Benjamin, e os outros são textos bastante sintéticos, então eu espero que vocês possam se dedicar à leitura para a gente conversar e discutir melhor na nossa aula da próxima sexta-feira. Então, até mais e um abraço para vocês.